Esse é o Menefrego, episódio 7, o podcast que mais cresce no Brasil, o podcast da elite intelectual da internet brasileira, que logo logo vai estar disputando com Zilla e com PewDiePie em número de inscritos e de ouvintes. Estamos quase lá já. Hoje eu vou fazer um episódio que é meio continuação do episódio 5, que foi o mais comentado, o mais bem recebido. No episódio 5 eu falei sobre masculinidade, sobre o papel do homem na sociedade e como isso foi desconstruído, como isso foi quebrado com o passar dos anos, e cada vez mais ser homem é algo mal visto, e ser homem é algo que não é aceito, e como o homem ele perde com isso. O episódio 5 foi focando nisso. E existe o outro lado também, o que é ser mulher, qual é a relação com a mulher, mas como nenhuma mulher ouve, pelo menos pelo YouTube. 98% do público é de homens, então esses 2% devem ser mulher que clicou errado ainda, então não tem ouvintes mulheres. A gente vai falar muito pela visão masculina, o que acontece, qual é o resultado na sociedade dessa mulher moderna, dessa forma como ela age e os problemas que isso traz. Então ele é meio que a continuação falando de feminilidade, como ela foi também desconstruída. E o principal aqui, o que eu vou focar muito, é um fator que para mim é essencial, que é a inversão da realidade. É você pegar coisas reais, coisas que você qualquer pessoa vai olhar e vai perceber, porque elas são óbvias, elas são claras, e você inverte isso e você diz que é o contrário. E através disso, o papel da mulher na sociedade também é desconstruído, assim como o papel do homem é desconstruído. Falei desconstruído umas 10 vezes, estou me sentindo um puto esquerdista falando em desconstrução. Vou procurar um outro termo para não ter que repetir na próxima. A gente volta depois da vinheta e espero que vocês gostem do episódio de hoje. Sostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli tagli ci destini, sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego. Apesar do título sugerir isso de certa forma, porque se você vai falar de feminilidade, do papel do feminino, você vai falar de feminismo, parece algo diretamente ligado. Não vai acontecer isso hoje, eu não vou falar muito de feminismo, vai ser tratado futuramente aqui no canal, é claro, mas não nesse episódio, porque o feminismo ele é um recorte, ele é algo pequeno diante do todo, diante da questão. Falar de feminismo seria o mesmo que para falar de terrorismo eu fizesse um episódio inteiro sobre o ISIS ou sobre o Hezbollah, eu pegasse um grupo pequeno e tentasse analisar toda uma situação muito mais complexa através dele. Seria falar de feminilidade, do papel da mulher e como ele está se degradando cada vez mais, usando o feminismo, porque seria pegar uma parte pequena e analisar o todo. Isso é feito na história, existe um movimento na história chamado micro-história, que é proposto pela Escola dos Análises, todos de esquerda, obviamente, que tenta fazer isso, que diz que isso é certo, e você analisar questões complexas através de uma visão pequena e não só limitada, mas também parcial, porque você coloca a sua opinião sobre aquilo, é legal e tem que ser feito mais vezes, mas como nós somos um podcast que leva a história muito a sério, apesar de ter episódios mais de zoeira tal, o que é tratado história, que é sempre bem sério, não vou fazer isso. Então, o feminismo vai ser deixado um pouco de lado para não confundir muitas coisas, e o que eu vou falar mais é sobre a feminilidade e sobre a questão do o que é a mulher, o que é a mulher moderna especialmente, e por que ela é tão diferente da mulher idealizada de tempos antigos. O grande ponto para mim, e se eu me dissesse essa frase há 2, 3 anos atrás, eu acharia ela absurda. Eu acharia, não, você não tem ideia do que você está falando. Então, talvez para você que está ouvindo também vai parecer absurda, mas vai ter uma explicação, calma aí, não é nada do nada, não. O grande ponto para mim é que o ser humano ele sempre se baseou na realidade. A realidade sempre foi o ponto de partida para tudo que o ser humano faz, inclusive suas religiões. Então, quando a gente olha para religiões antigas, religiões que já não são mais praticadas hoje, isso parece não fazer nenhum sentido, porque elas eram completamente diferentes. Povos diferentes acreditavam em razões diferentes para os seres humanos existirem em deuses diferentes e tudo, nada se repetia. Por que isso acontecia? Se tudo é baseado na realidade, como você pode, se a realidade é única, a realidade é uma só, como você pode se basear na realidade e ter tantas leituras diferentes? Olhando com a nossa visão de hoje, parece mesmo que era isso. Mas tenta se colocar durante um segundo na cabeça de alguém que vivia naquelas sociedades. Por exemplo, os nórdicos. Eu vou ter que falar de nórdicos de novo, apesar de achar a mitologia deles horrível. A questão da criação do mundo é bem interessante. Eles acreditavam que existiam dois gigantes, um gigante de gelo e um gigante de fogo. Esses gigantes se chocaram em algum momento e deles surgiu a humanidade. Olhando hoje em dia, qual é a base da crença deles? Primeiro, que existiam gigantes. Segundo, que existiam gigantes formados totalmente de gelo ou totalmente de fogo. Terceiro, que de alguma forma a colisão entre um gigante de fogo e um gigante de gelo daria origem à vida humana. Olhando hoje, a gente é propenso a pensar, não faz o menor sentido, os caras não tinham ideia do que estavam fazendo, isso foi tudo inventado da cabeça de alguém. Alguém sentou um dia, falou, ah, vou criar isso aqui, e foi bolando da cabeça dele. Olhando hoje, parece que isso acontece, parece que a realidade não era a base para a mitologia nórdica. Por que era a base para a mitologia nórdica? Imagina que você é um finlandês que está lá sem ter a menor noção astronômica que nós temos hoje. Astronômica não no sentido de grandiosa, mas astronômica de noção de astros, de que existe a Terra e existem planetas próximos, estrelas próximas, e de ciclos lunares e solares. Você não entende isso. Você percebe que existe um dia, por exemplo, e uma noite, mas você não sabe o porquê. E dentro dessa Finlândia onde você vive, que é um espaço muito limitado, você não sabe, por exemplo, que a Terra tem outros continentes e que você pode sair de onde você está e ir para um continente novo. Você vive ali na sua vila pequena, num lugar totalmente gelado que era a Finlândia e que neva o dia inteiro, o ano todo, e ao mesmo tempo tem um vulcão. Você tem duas forças da natureza onde você vive. Você tem a neve, o gelo, que pode te matar congelado a qualquer momento, e você tem ao mesmo tempo o fogo que sai dos vulcões e, quando eles entram em erupção, também podem te matar. Tudo que pode te matar, o que exerce poder sobre você, causa admiração, especialmente em povos mais antigos. Então, as forças da natureza que eles vão analisar, que eles vão pensar sobre, são o gelo e o fogo. O gelo da neve, o fogo dos vulcões, na Finlândia, que é um lugar pequeno, cheio de vulcão e que neva o tempo todo. Começou já a criar essa imagem na sua cabeça. E aí você começa a olhar e falar: por que nós estamos aqui? Por que existem pessoas aqui e a gente está vivendo a nossa vida e as coisas estão acontecendo? Por que isso acontece? Quando você se questiona sobre a razão de estar ali e você usa o que existia de maior na época, gelo e fogo, para tentar criar uma base, você vai ter essa ideia que eles tinham dos gigantes. A origem para tudo, ela é a realidade. É claro que a partir da realidade você vai criar teorias que depois acabaram se provando mitológicas, provando não reais. Mas a base é a realidade. Você não tenta criar uma teoria e depois modificar a realidade para que ela se encaixe na sua teoria. Isso acontece hoje, não vou adiantar muito, mas é o que acontece hoje. Cria-se a teoria e a realidade ela é comprimida e você muda ela e tenta modelar para falar, não, agora tá tendo sentido aqui porque tá encaixado na minha teoria. Eles não faziam isso. Para eles, a realidade tinha que ser analisada e a partir da realidade criavam-se as coisas. Um outro exemplo de mitologia: os mongóis, povos que vieram da Mongólia com Gengis Khan. Eles cresciam em planícies. Então, você cresce em um lugar. Uma planície é um lugar de grama e é infinito. Você não tem montanha, não tem grandes rios, não tem declinações, nada. É só reto, grama, grama, grama, grama que não acaba, e acima de você você tem o céu. Se você já esteve em um lugar que tem muita grama ou que tem uma paisagem reta que não muda e você olhou para o horizonte, você sabe que a sensação que dá é que eles estão se aproximando cada vez mais, tá meio criando um túnel e no fim eles se juntam. É a ilusão que a gente tem olhando para isso. Hoje a gente tem essa ilusão. Um mongol da época que também não tinha essa noção, assim como os nórdicos não tinham do universo e de tudo que existe, tinha isso mais ainda. Então, quem eram os deuses para o povo mongol? Você tinha dois deuses também. Um deles era o céu, que seria o pai. O outro era a terra. Não a terra, o planeta Terra. A terra mesmo, sabe, que você pode tocar, a grama, a lama, a terra de solo. Então você tinha a terra sendo a mãe, o sol, o céu sendo o pai. Em algum momento eles se uniram, e quando eles se uniram, nasceram os seres humanos, e o fim do mundo viria quando eles se unissem novamente, esmagassem tudo que existia, e eles estavam constantemente se procurando. Então, o que a gente vê, a terra e o céu que a gente vê, são rastros que eles deixavam, porque eles estão indo eternamente rumo ao horizonte, esperando o momento de se unir novamente. Quando eles se unirem, o mundo vai acabar. É a visão mongol. É mais uma coisa que, olhando hoje, a gente fala, não faz o menor sentido, os caras estavam loucos, eles criaram isso do nada, mas que, se colocando no lugar deles, a gente fala, isso faz todo sentido. Pelo que eles tinham, pelo conhecimento que eles tinham na época, faz sentido eles acreditarem nisso. Porque, mais uma vez, eles viam a realidade, analisavam a realidade e se baseavam nela para criar as suas teorias. Onde o feminismo e a feminilidade entram nisso? Mais uma vez, não vai ser um podcast sobre feminismo, ele vai ser tratado indiretamente, porque é um assunto relevante, mas não é sobre ele. Mas onde tudo isso se encaixa? Qual é uma grande realidade que não pode ser negada, mesmo pela biologia, pela evolução? Existem diferenças entre homens e mulheres. Essas diferenças, essas funções naturais que já existiam anteriormente, elas são tão importantes para a espécie que elas foram mantidas ao longo da evolução. Por exemplo, homens, eles têm mais músculos e menos gordura corporal, em média, e as mulheres têm mais gordura corporal e menos músculos. Porque há muito tempo atrás os homens precisavam caçar, então eles precisavam ter mais músculos para isso, para ter mais força. E as mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos precisavam de ter gordura para proteger o filho, e até para a criança poder nascer, ela precisava disso. Então o corpo da mulher evoluiu para isso. Homens, eles têm uma visão muito mais de foco, eles conseguem olhar para uma coisa, visão real, visão de enxergar. Não a visão empreendedora ou qualquer coisa assim, visão de enxergar coisas. A gente consegue enxergar coisas e manter um foco naquilo. Você olha para algo e você esquece o que está em volta e foca só naquilo. São coisas que homens conseguem fazer com facilidade. A mulher, em compensação, ela não consegue fazer isso, mas ela tem uma visão geral melhor. Ela tem uma visão de, por exemplo, olhar para algo que não está no campo de visão dela, que está ali no canto do olho, e perceber que tem uma mudança rápida, perceber que algo aconteceu. Então, imagina uma imagem, por exemplo, que é repetida milhões de vezes em filme, em comédia e tudo. O casal tá andando na rua, aí passa uma mulher bonita oposta a eles, andando na direção contrária. Aí o cara foca naquela mulher e não vê mais nada em volta, ele só presta atenção nela, porque ela é bonita. Ela vai se aproximando, ele fica focado, focado, focado. Mas ele pensa, não, eu tô olhando pra frente, eu só mexi o olho, a minha mulher aqui do lado não vai perceber que eu olhei pra ela. E a mulher vai lá e briga com ele e fala, ah, eu vi você olhando, hein? Você não disfarça, não. Ele fica, nossa, mas como ela percebeu que eu tava olhando se eu não mexi o rosto? E ao mesmo tempo a mulher fala, por que ele tava olhando assim tão claramente e achou que eu não perceberia? Entendeu? É isso. O homem tem o foco, ele consegue olhar para algo, esquecer o que tá em torno e focar só naquilo. A mulher tem uma visão mais completa, uma visão panorâmica melhor e vê o que tá em volta dela. Tem uma palavra exata para isso, para esse tipo de visão que você vê as coisas ao lado, mas eu esqueci essa palavra agora, então vou usar panorâmica. É uma questão biológica, uma questão que não pode ser refutado pelo formando em história, ou sei lá, formando em psicologia, que vai dar aqui uma versão diferente para a realidade. Porque é algo que você pode observar pela evolução humana, que seres humanos hoje em dia têm, e provam que existe uma função natural para eles. Como você vai negar esse tipo de coisa? Como você vai negar que homens e mulheres são diferentes quando é tão claro que eles são diferentes? Quando você pode ir analisando as pessoas que vivem ali com você, perceber essa diferença? Não dá para fazer isso. Não dá para você negar uma coisa tão clara assim. Ainda assim se nega hoje em dia. E a forma como isso acontece, a forma como isso passa a ser natural, você deixar de ver a realidade e criar teorias a partir disso, e você criar teorias e adaptar a realidade a elas, vem com um termo muito importante que é a inversão da realidade. Você pega o que é real, você inverte aquilo, defende o que é oposto, e aí quando você cria essa disfunção entre o que a pessoa tem como real e o que ela enxerga, passam a ser coisas opostas, ela passa a ver o real como mentira, e ela vai dizer: não, se estão dizendo que isso aqui é verdade, mas eu estou vendo que não é verdade, porque acontece o oposto, então não existe verdade. Então não existe função natural, porque o que me ensinaram que era certo não é certo, porque eu acreditaria em qualquer coisa além disso. E aí, adiantando muito tempo, já esquecendo um pouco os nórdicos, esquecendo um pouco essa base religiosa que eu usei para explicar muito a origem de como tudo aconteceu, nós temos essa forma moderna de se ver o mundo, que é um exemplo de como a seleção natural, a função natural para as coisas continua existindo. Por exemplo, vão te dizer o tempo todo em filmes, em produções culturais no geral, que o que a mulher busca é o homem carinhoso, o homem bonzinho, o homem que é o guerreiro branco, White Knight, e que vai defendê-la dos males, e sabe, aquele cara Adam Sandler, filme de comédia romântica, que o papel do Adam Sandler, aquele cara. Vão te dizer isso. A mulher, ela tem a mesma criação que você tem. Então ela vai acreditar nisso porque aquilo é colocado como algo definitivo. O homem certo, o homem correto, a forma certa de ser homem, o homem moderno, o homem ultra-romântico e que vai fazer vídeo com ela usando maquiagem no Instagram para mostrar que ele é desconstruído, porque essa é a forma legal de ser homem, essa bobagem pós-moderna que é repetida o tempo todo. Então a mulher, ela tem a mesma criação e as mesmas referências que o homem tem, que nós temos. Ela vai crescer acreditando nisso. Ela vai dizer para todo mundo que perguntar que para ela o homem tem que ser assim. Ela vai ser a Maísa Silva, sabe? Tem uma matéria da Maísa que ela faz isso. Matéria tipo: Maísa maquia seu namorado e diz: não suporto homem de ego. Não suporto ego masculino, não suporto homem de ego masculino, alguma coisa assim, esqueci ela exatamente. Mas é nesse sentido, entendeu? Que ela quer um homem desconstruído para estar junto com ela. Quem cresce vendo a Maísa e tendo a Maísa como um exemplo, vai ter essa imagem. Quem cresceu vendo comédia romântica, caso nosso que é um pouco mais velho, elas também têm essa imagem por uma outra relação. Mas cresce com essa imagem. Só que a função natural, ela não deixa de existir. Então, essa vai ser a mesma mulher que diz para os quatro cantos que ela quer um homem desconstruído, de coque samurai, de barbinha, que é moderno. Só que sai o filme novo do Aquaman e ela vai correndo pro cinema ver o Jason Momoa sem camisa, porque ele é musculoso e porque ele é grande. E é a mesma mulher que vai falar o tempo todo sobre como o homem tem que abrir mão da masculinidade porque ela é tóxica, e cresce o termo, inclusive, masculinidade tóxica, que masculinidade faz mal. E em casa vai ver o filme do The Rock, porque ele aparece lá também, é forte sem camisa. Vai ver Game of Thrones e blá blá blá, aqueles caras. Vai ver Vikings e fica: nossa, isso que é um homem de verdade, olha como ele agia. Porque a função natural, ela é maior do que a teoria. Só que a teoria, ela substitui a realidade. Você coloca um discurso que substitui o que é natural, o que é real, e você tenta explicar as coisas falando: não, porque o que a mulher realmente procura é isso aqui, o que a mulher realmente deseja é isso aqui. Qual é o resultado direto? E isso é algo que eu cito até no episódio 5, falando sobre masculinidade. A sociedade em que a gente vive, ela tá doente, ela tá degenerada, isso é inegável. Agora, a razão dela tá degenerada não é simplesmente porque as mulheres assim decidiram. Não é porque do nada as mesmas mulheres que no passado queriam ter uma família, queriam manter suas tradições, elas acordaram e falaram: olha, a partir de agora eu quero ir pra balada, usar lança-perfume e ficar com cinco caras em uma noite. Isso não aconteceu do dia pra noite, não foi algo que simplesmente surgiu no mundo. Isso é um processo contínuo, e para isso existir hoje, a gente tem que ter o fim do sexo oposto. Você que é homem que tá ouvindo isso aqui, imagina que do dia pra noite mulheres começaram a virar cada vez mais masculinizadas. Você sai na rua e você vê mulher de bigode com camisa do Flamengo e jogando truco com os amigos, bebendo e tal. Você tem essas mulheres sendo cada vez mais masculinas. E aí vão te dizer que aquilo é legal. Vai ter um cara falando na TV: olha, a mulher moderna, ela é desse jeito aí, hein? A mulher de verdade, a mulher do século XXI, ela joga truco e vai no jogo do Flamengo todo final de semana. Vão te ensinar isso. Mas os seus instintos naturais, eles dizem o contrário. Então vão existir ali 2% de mulheres que se mantêm femininas, que ainda têm cuidados com o corpo, cuidados de beleza, que ainda têm um ideal feminino. E quando você vê essas mulheres, ainda que você seja ensinado que aquilo não é a mulher moderna, a mulher ideal, a reação natural do seu corpo vai ser de ficar atraído àquilo. O que acontece com a mulher? Exatamente isso. A mulher, ela é ensinada que o homem de coque samurai, de barbinha e camisa do Che Guevara é o homem moderno, é o homem desconstruído e que ela deve criar, ter uma família com ele. E ela cresce acreditando nisso, porque é o que é colocado para ela. Mas quando ela vê o The Rock dando porrada em alguém no filme do Hércules, e ela fala: puta, isso é o que me atrai. Quando ela vê o Jason Momoa no Aquaman, ela fala: isso é o que me atrai. Não porque é algo racional e que ela pensou sobre, mas é porque a biologia faz isso, porque é natural que ela se sinta atraída por aquilo. O que acontece com a mulher moderna tem origem aí. Eu concordo quando alguns ouvintes dizem que é difícil ter um relacionamento hoje porque a mulher está cada vez mais degenerada e cada vez mais buscando maus elementos e homens violentos e drogados e tal. Isso acontece porque esses traços que existem no Jason Momoa e no The Rock, traços como a coragem, como a bravura, como a força, eles também estão presentes nesses caras. A diferença é que eles usam para algo ruim. Eles não usam a coragem para fazer algo que vá trazer benefícios para as pessoas. Usam para fazer coisas que vão fazer mal. Mas eles têm a coragem. A coragem não é uma coisa automaticamente boa. Você pode ter coragem e usar ela para uma coisa ruim. Você pode ter força e usar a força para uma coisa ruim. Esses caras, eles têm traços masculinos que as mulheres buscam naturalmente e que elas são biologicamente atraídas a eles e não podem fazer nada para evitar isso. E por isso as mulheres vão orbitar em torno desses homens e vão ir para balada e ficar com esses caras enquanto você tá em casa assistindo a maratona Friends e falando: nossa, por que eu não tenho uma namoradinha para ficar aqui comigo? Como aconteceria caso aquela utopia que a gente criou agora, das mulheres cada vez mais masculinas, se o mundo fosse dominado por mulheres assim, existiriam aquelas 2-3% de mulheres femininas que seriam mal vistas, que eu falo: nossa, essa aí ela é muito feminina, olha que coisa horrível. Assim como dizem que homens masculinos são muito masculinos, muito machistas, mas as mulheres se atraem por eles. Diriam que essas mulheres eram muito feministas, mas os homens se atraem por elas e elas teriam o papel que homens que fazem parte desse pequeno grupo hoje em dia têm. Então, por isso eu acho que não é um problema da mulher. Eu acho que o homem ser cada vez mais feminino, ele cria esse desbalanço. Algo que seria natural, que é a relação homem masculino, mulher feminina, deixa de existir porque o homem está cada vez mais feminino. Então ela vai buscar esses traços numa minoria que não presta, e os caras que acham que são legais porque eles estão seguindo a cartilha do homem moderno não conseguem pegar ninguém e ficam desesperados, falando: por que que eu estou fazendo errado? Por que eu não estou atraindo ninguém? Por isso, porque ele está acreditando no discurso, no que é dito para ele, não no que é real. Ao mesmo tempo que isso acontece, para a gente conseguir inverter a realidade, o que é usado para inverter a realidade, é você pegar coisas que são claras quando você explica e pensa sobre elas e fazer as pessoas acharem o contrário. Por exemplo, quem você acha que é mais válido, que é mais privilegiado em uma sociedade? Alguém que é protegido naquela sociedade ou alguém que é sacrificado naquela sociedade? Digamos que tem duas pessoas numa sala. E aí começou uma briga do lado de fora dessa sala, que é uma briga até a morte. Uma pessoa vai ficar na sala e ser protegida, a outra pessoa vai ter que sair e brigar com quem está lá fora e tentar salvar essa pessoa que ficou. Quem é o privilegiado aí? Quem saiu para lutar lá fora ou quem ficou e conseguiu manter a sua integridade física no primeiro momento? Quem ficou? É claro que é quem ficou. A sociedade moderna, ela consegue acabar até com isso. Ela cria, por exemplo, existe hoje nos Estados Unidos um movimento muito forte contra a ideia de que o veterano de guerra é um herói. Porque ficou: não, porque isso é para valorizar os homens, que os homens são veteranos, sendo que eles são privilegiados. O privilégio desse cara é começar uma guerra do outro lado do mundo ele ir pro exército, se alistar, darem um fuzil para ele e falar: "Olha, você vai ficar 1 ano lá tentando sobreviver todos os dias para que a sua mulher, para que a sua família que estão aqui, continuem livres e continuem vivos enquanto você tá lá arriscando a sua vida." O privilégio desse cara é isso. O homem, ele é tão descartável na sociedade, é tão o oposto do que dizem que é privilegiado, é o contrário, ele é descartável, ele é considerado algo que pode ser reposto. Ele é tão descartável que as coisas grandiosas que surgem em homenagem ao homem, as coisas que surgem para homenageá-lo, para dizer que aquilo foi um grande ato, são sempre aos mortos, são sempre a pessoas que deram a sua vida por aquele grupo. Por exemplo, você tem estátuas de heróis de guerra que são pessoas que conseguiram manter ali uma base durante alguns dias e morreram lutando. Esses caras morreram lutando, então eles se tornam heróis, se tornam mártires. Mas eles são heróis por terem morrido. O papel do homem é tão descartável que você diz: esse homem cumpriu a sua função, que foi morrer. Morrer por uma causa, mas ainda assim, morrer. Por ter cumprido a sua função, nós daremos a ele uma estátua e vamos vangloriá-lo no futuro. A mulher que ficou para trás, que ficou em casa, sendo protegida por esse cara que foi lá morrer, ela acha que ela foi oprimida por ele. Ela olha para uma estátua de alguém que morreu para protegê-la e fala: "Esse cara me oprimia, eu quero que essa estátua seja derrubada porque eu sou oprimida por ele." A realidade, ela tá na frente dela. A realidade, ela é perceptível, ela é óbvia, mas ela teve um discurso implantado na cabeça dela tão forte que faz com que ela consiga distorcer a realidade e agir de acordo com o discurso e não de acordo com o que ela vê, mas ainda assim a função natural não pode ser ignorada e ela continua sendo atraída por essa função natural. E aí começam a surgir teorias absurdas de: "Ah, não, porque isso aqui está acontecendo porque todos nós somos um pouco machistas por dentro e temos que desconstruir o machismo." Você vai negando o que acontece o tempo todo e tentando criar cada vez mais teorias. O grande problema disso tudo, no fim, é que a base para uma sociedade funcionar é a família. Você precisa ter a família para que as coisas possam ser construídas, senão elas não são válidas. E quando eu falo de família, eu gostaria que você que está ouvindo entendesse o que a gente está falando. Não é a sua família. Não tenta olhar com esse pensamento pessoal de analisar as coisas pela sua visão, porque isso é algo típico de revolucionário. O revolucionário, ele vai olhar para uma coisa. Isso que eu já falei até num podcast que eu gravei há um tempo com o Renan, mas para quem não tem ouvido, o revolucionário vai olhar para a família, por exemplo, e vai falar: "Olha, tem vários casos aqui de abusos que acontecem dentro da família, hein? Tem casos de brigas dentro da família, tem pessoas que estão mal porque foram mal criadas pela família. Então, a família, ela é ruim porque existem exemplos de famílias ruins e a família tem que ser desconstruída. O homem, o macho, ele é ruim porque existem exemplos de homens ruins e o homem tem que ser desconstruído. As funções masculinas têm que ser desconstruídas porque existem exemplos de homens ruins. A família tem que acabar. Tem que todo mundo viver no poliamor e criança nascer de orgia e ser criada por 5 pais de uma vez, porque a família, ela é ruim." E aí você usa a sua visão pessoal para analisar algo maior. Qual é o pensamento conservador? Você vai dizer: a família, ela é tão importante que quando existem problemas dentro dela, a gente tem reações fortes, como a delinquência juvenil, como casos de aborto por abandono do pai. A gente tem exemplos de abuso de família, por exemplo, abuso sexual acontece dentro da família e acabam com a vida das pessoas por terem vindo dentro da família. Isso só mostra que a família, ela é muito importante. A família, ela é tão central, ela é tão importante que quando algo acontece no seu seio, dentro dela, tem um impacto muito maior, porque ela é muito importante. Se ela é importante e a gente tem alguns exemplos de coisas ruins acontecendo nela, a gente tem que tirar esses exemplos e fortalecer cada vez mais a família, porque ela é relevante, porque precisa-se da família na sociedade. Porque tudo que é construído para famílias que vão gerar famílias futuras e o homem nasce dentro dela e é criado dentro dela, educado dentro dela, então ele vive para aquilo. O conservador, ele vai olhar e vai falar: Existem problemas, vamos eliminar os problemas e vamos manter a base, porque essa base é importante. O revolucionário, ele vai olhar e falar: existem problemas, então vamos destruir tudo, tacar fogo em tudo e vamos criar algo novo, criar algo do zero, ainda que ele não tenha aplicação na realidade, porque a minha visão tem que prevalecer sobre a realidade. Exatamente o que a gente já tinha falado antes, num outro exemplo. Então, a família, ela é uma base para a sociedade. A família, tudo existe porque existe um seio familiar que cria o homem, que dá a origem às suas ideias e que ele vai formar famílias futuras. Então, a ideia do Estado, por exemplo, é um conjunto de famílias que atua para um só ideal. E o papel do homem e da mulher, eles são muito específicos dentro da família. O homem, ele tem o papel histórico de prover aquela família, de dar exemplos masculinos, de dar exemplos que a mãe não poderia dar pela sua função natural. E a mãe, a mulher, ela tem o papel de criar as crianças e não que eu não possa trabalhar nem fazer nada disso, mas ela tem mais facilidade em criar filhos, em ser mais doce, mais calma, e ela vai dar esses pontos para os seus filhos. E eles são tão importantes quanto os do pai. Ao mesmo tempo que o pai tem que ensinar que a vida é dura e que você vai tomar porrada e você tem que aprender mais rápido possível para não sofrer com isso, a mãe tem que estar lá para passar a mão na cabeça e falar: não, calma, não é sempre assim, vai ter outra chance, calma. E os dois precisam funcionar ao mesmo tempo para dar uma criação forte, uma criação para criar o homem integral ou a mulher integral. Entendeu como tudo faz parte de um todo e como inverter a realidade é a base para o que a gente está tendo hoje? Quando isso não acontece, a gente tem pessoas criadas só pela mãe ou só pelo pai, e isso tem um impacto ruim. Não é, se você está ouvindo isso aqui, você foi criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai, não sinta mal por isso, não é culpa sua. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ter pai e mãe presentes é muito melhor do que só ter um dos dois. E se você, mais uma vez, foi criado só por mãe e pai, você sabe isso. Sabe que muitas coisas que você enfrenta hoje que são difíceis seriam evitadas se você tivesse o papel masculino ou feminino mais forte na sua vida. Isso precisa existir. Precisam existir esses dois pontos, esses dois contrapontos, essas visões diferentes para que a pessoa se desenvolva. Quando a família ela é disfuncional, você tem só mãe solteira ou o pai solteiro, você já começa a ter um problema daí. Além disso, você começa um discurso quando a pessoa cresce e você coloca aquele discurso ignorando a realidade. Qual o resultado? Enquanto a pessoa cresce, ela vai acreditar em algo. Quando ela começa a aplicar aquilo, ela vê que a realidade é diferente. Ela vai falar: se eu fui ensinado algo e não está funcionando, é porque a realidade não é verdadeira, não existe certo e errado, não existe nada definido. Então, qualquer discurso é válido, porque esse discurso que foi apresentado para mim não foi válido. Se um não vale, então todos valem. E aí você começa essa degradação moderna que a gente vive, porque a realidade ela fica cada vez mais distante e cada vez menos como algo sério e algo que pode ser alcançado e analisado. Então, sabe quando você deseja muito algo e você se convence que você vai ter aquilo, que aquilo você vai alcançar aquilo, e você não alcança? Qualquer coisa, pode ser só uma vaga de emprego, uma nota, qualquer coisa, você tinha certeza que aquilo ia chegar e não chega, você vai sentir muito mal por isso. E você tende a desistir daquilo porque era algo que você não esperava. Se você se convence que você vai ter algo e você não tem aquilo, você se frustra, e essa frustração faz com que você tenda à desistência. Isso acontece com relacionamento hoje em dia. Você tem jovens, jovens mesmo, de 12 anos de idade, até menos, que eles crescem tendo essa visão de que a mulher quer o cara sensível, que vai ouvir música pop com ela e fazer maquiagem depois, porque esse é o homem moderno. O cara cresce tendo essa ideia na cabeça dele e ele tem certeza absoluta de que se ele seguir essa cartilha, ele vai conseguir atrair mulheres. E aí ele vira o nice guy, o cara bonzinho que vai falar: nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo tudo como me mandaram fazer, eu tô agindo tudo do jeito que me mandaram agir, e eu não consigo nada. E aquele cara ali da minha sala, lá da sexta série C, que é um mini marginal, que quebra regras, que mostra coragem, ainda que de uma forma errada, ele consegue. Por que isso acontece? Porque é, o cara que faz errado consegue e eu que faço certo não consigo. Mulher nenhuma presta, a sociedade não presta, eu vou me revoltar contra tudo, eu vou renegar tudo. E aí você tem pessoas que crescem com esse pensamento. Como você deveria ensinar as pessoas? Você deveria falar, olha, o que você tem que ter é força, honra e coragem. Essa é a base para você conseguir coisas futuras. Força, honra e coragem não são absolutos, não são bem. Você pode ter força, honra e coragem e usá-los para o mal. O seu desafio vai ser usar a força, a honra e a coragem de uma forma grandiosa, uma forma que torne você um homem melhor e que dê às pessoas que te observam a imagem de que você é um ser humano melhor. E aí, quando você tem isso, quando você ensina ao jovem, à criança, que ele precisa ter isso, ele consegue, na relação com uma mulher, com o feminino, atrair atenção porque ele age como deveria agir, ele vai ter uma visão diferente. Ele vai falar: ok, eu entendi como isso aqui funciona, eu estou agora fazendo parte dessa sociedade e posso ter uma mulher futura que está de acordo com os meus valores, porque ele entendeu isso. Quando você cria o jovem dizendo para ele: não, você tem que ser bonzinho e tem que ser meigo e uma mulher um pouco mais masculina só, quando você ensina isso para ele, ele vai se frustrar, ele vai tentar conquistar alguém tendo essa visão que foi passada como certa, essa visão tá errada, ele não vai conseguir e a reação dele vai ser ou a misoginia completa, que é entendível até, já fiz parte de Xan durante muito tempo, entendo porque ela acontece em muitos casos, mas não é boa, não é algo desejável de qualquer forma. Ou você vai ter isso, ou você vai ter o isolamento, você vai ter o que acontece no Japão. O cara fala: quer saber? Eu tô cansado de ficar entendendo mulher, de entender por que elas dizem que o cara perfeito é o cara que fica mandando mensagem no WhatsApp falando meu amorzinho. E ao mesmo tempo que elas dizem isso, elas se atraem por caras que fazem o contrário. Eu cansei de tentar entender isso, então eu vou abrir mão. Eu vou me fechar aqui num mundo particular, onde nada disso pode me afetar, e vou viver aqui no nesse mundo sem ser magoado de qualquer forma. Então, você ter isso, você ter essa distorção da realidade, essa mentira sendo colocada para mulheres e homens, essa mentira que vai contra a ordem natural, faz com que a sociedade quebre, porque a mulher cresce achando que ela gosta de um tipo de homem, ou não que ela gosta, mas que aquele tipo de homem é o homem certo, e o homem cresce acreditando que ele tem que ser aquele tipo de homem para atrair as mulheres. Quando a realidade chega para os dois, ela percebe que ela não se atrai por aquele tipo de cara, o homem percebe que ser aquele tipo de cara não vai atrair mulheres, e aí a realidade dá esse choque que faz a ruptura social e faz cada vez mais ter baladinha com lança-perfume para um grupo seleto de homens ter várias mulheres à sua disposição, enquanto caras que se dizem legais e que fazem tudo certo estão completamente fodidos e sozinhos porque eles não desenvolveram da forma boa o que esses caras que estão tendo mais sucesso desenvolveram indiretamente e de uma forma ruim. Então, a crise da feminilidade, a crise da mulher que entende questões como a família sendo algo importante, ela não é simplesmente mulheres são ruins, ponto final. Ela tem uma base antes, ela tem uma razão para existir e tem homens sendo responsáveis por isso, sim. Como você tem essa facilidade hoje de você pegar o discurso e colocar o discurso acima do que é real, isso é algo que não é muito perceptível. Por exemplo, vou dar um relato real aqui. Isso acontece muito com LGBT também, com gays, com lésbicas, que também vivem um mundo completamente diferente do nosso. Na minha sala, na faculdade, tem uma menina, uma mulher, que ela fez transição e se tornou homem. Então, começou a usar roupa de homem e ser chamada com nome masculino. A gente vive em um mundo que protege tanto essas pessoas, assim como protege a mulher, e a mulher acha que ela é oprimida porque ela se convenceu que ela é oprimida, ela se convenceu que os homens estão contra ela, então ela ignora a realidade para dizer que ela é oprimida e que o cara que foi para a guerra morrer é o inimigo dela, ao invés de ser o amigo, aquele que o protegeu. Gays vivem muito nisso, gays e lésbicas. Essa mulher, que agora é um homem, um dia estava falando na sala sobre como o machismo é absurdo, e aí ela é tão protegida que os professores têm medo de serem machistas, serem preconceituosos, caso façam algo por ser um transexual que acabou de passar pela transição. Então, por exemplo, a gente tem uma prova para entregar no dia 20. Se você não entregou dia 20, você vai ficar com nota vermelha. Ele chega lá e fala assim: "Ah, professor, eu tenho que entregar dia 20, hoje é dia 22. Eu não entreguei, né? Mas é que eu tava ocupado. Será que não dá pra entregar daqui a um mês, não?" E o pessoal fala: "Não, é claro, claro, pode trazer, não tem nenhum problema, jamais. Nossa, espero que esteja legal o seu trabalho, pode trazer quando você quiser." Então ele tá sendo protegido porque as pessoas têm tanto medo de serem preconceituosas, de serem homofóbicas, que elas super protegem, elas abrem exceções para as pessoas que são gays, são lésbicas ou transexuais, porque elas têm medo de estarem agindo como deveriam agir com uma pessoa comum, elas têm medo de ser visto como preconceito. Então, esse cara, né, que era mulher, ele uma vez estava falando sobre machismo na sala de aula e falou assim: "Olha, eu tenho um exemplo perfeito de como o machismo acontece." Lembra que a gente falou lá no começo que a visão moderna que as pessoas têm é: você pega a sua visão e você aplica a sua visão à realidade, ao invés de fazer o contrário? O que acontece no caso dele? Segundo ele, quando ele era mulher, ele era muito. As pessoas brigavam quando ele fazia alguma coisa errada. Se estava dirigindo e estacionava mal, as pessoas iam lá e reclamavam que estacionou mal, pegou uma vaga a mais. A mãe dele brigava mais com ele quando ele era mulher porque deixou de fazer alguma coisa em casa. Entendeu, né? Era cobrado como qualquer pessoa. Se eu vou estacionar meu carro e estaciono em duas vagas, o pessoal vai parar atrás e vai reclamar. Então ele era cobrado como qualquer pessoa. E aí ele disse: "Agora que eu virei homem, eu não tenho mais isso. Agora, se eu estaciono meu carro errado, desço do carro e a pessoa vê que eu sou um homem." E atenção, não é um homem, tipo, que você olha e vê um homem, é uma mulher com corpo totalmente feminino, de cabelo curto e camisa de homem. É isso. É alguém início de transição. Não é um homem que você olha e vê um cara mesmo. Você percebe que é uma mulher lésbica que está em transição. Mas se vê como homem, né? Então tá dizendo: "Não, agora que eu sou um homem, as pessoas me tratam bem. Então, às vezes eu tô em algum lugar e tô numa fila e esqueci alguma coisa e tenho que fazer todo mundo esperar 5 minutos, as pessoas esperam e não reclamam de nada. Às vezes eu estaciono errado, a pessoa vem reclamar, vê que sou eu e não abre a boca. Porque agora que eu sou homem, eu tô sendo bem tratado. Agora que eu sou homem, eu tô tendo o meu privilégio de homem que todos os homens têm." Ouvinte, você que é homem, você tá lá no caixa do mercado para pagar uma coisa, fala: "Putz, esqueci o cartão, vou ter que pedir para alguém lá buscar para mim 10 minutos." Você vai ser xingado ou as pessoas vão olhar para você e vão falar: "Ah, não, ele é homem. Homem, não posso falar nada não porque ele é homem, deixa para lá, o privilégio dele aqui, não vou falar." Isso vai acontecer. Ou vão falar: "Ô, filho da puta, você não dá para trazer isso antes, não dá para checar antes, não, a gente vai ficar aqui perdendo tempo por causa de você." Ou vão reagir assim. Se você vai parar nesse mesmo mercado no estacionamento e pega duas vagas, o cara que vai vir atrás vai ser assim: "Ô, amigão, você é homem, né? Pode cair duas vagas, é seu direito por ser opressor." Ele vai falar isso ou ele vai reclamar também? Falou: "Não sabe dirigir, não?" Qual vai ser a reação? O privilégio que ela ou ele está vivendo é o privilégio de viver uma sociedade que foi convencida que ela é machista, foi convencida que ela é homofóbica, sem ser machista, sem ser homofóbica, ela foi convencida disso, então ela trata mulheres muito melhor do que deveria tratar quando ela faz coisa errada, e trata gays, lésbicas, transexuais muito melhor do que deveria tratar quando eles fazem algo errado, porque tem medo de serem vistos como preconceituosos, então eles deixam passar erros que para um homem ou para uma mulher seriam mal vistos, com medo de serem vistos como os errados. Ela tá vendo um privilégio de ser vítima, privilégio de ser vitimizado. Vítima não é que seja realmente vítima, que seja colocado como vítima. Eu me vitimizo, digo que eu faço parte de um grupo vitimizado e que você é privilegiado, obrigo você a me tratar melhor, e aí eu digo que eu tô sendo tratado melhor, não porque eu fui vitimizado, eu fui colocado como vítima e agora eu estou sendo tratado melhor. Você não aceita a realidade. Você diz: "Não, estão me tratando melhor porque agora eu sou um homem. Então eu estou tendo o privilégio de ser homem." Entenderam a loucura disso? Deve ter ficado meio confuso, mas entenderam a loucura? É uma mulher que vira homem e é bem tratada porque as pessoas veem que é transexual e não querem ter nenhum tipo de preconceito, então deixam tudo passar. Como ela vê isso? Eu era mulher, eu virei homem, eu estou tendo privilégio de homem e todos os homens vivem a vida como estou vivendo agora e todos os homens são sortudos de já terem nascido assim. A sociedade é machista. Ignore a realidade e analise tudo pela sua visão, uma visão deturpada que você pode colocar e falar: não é assim porque eu estou provando que é assim e eu sou a experiência viva disso. É, acontece muito, por exemplo, só para a gente ter um exemplo final, com essa noção de que homem é pegador e homem é um puta garanhão que tem um monte de mulheres à disposição, que é mentirosa. É mentirosa, se você é homem, para você ter alguma chance de ficar com mais de uma mulher, você tem que ter um trabalho foda, você tem que ir pra academia, treinar muito, comer bem, ter dieta, ser inteligente, você tem que se destacar da maioria e vai conseguir ali, se você se esforçar muito, ficar com duas, três mulheres em uma noite. Se esforçar muito, muito, muito, depois de muito trabalho. Se você é mulher, o seu trabalho é não comer igual uma jamanta, é isso. Não pesar três dígitos e só. Você vai pra balada e vai ter 50 caras vindo atrás de você e pedindo para ficar com você. O mercado sexual pra mulher, ele é muito mais vasto do que é pro homem. Pro homem é muito mais difícil conseguir alguém. O que se criou a mentira de que o homem tem muita mulher à disposição, que o homem pega todo mundo e que o homem tem facilidade com isso. Então a mulher, pra pagar por isso, pra pagar essa dívida histórica de relacionamento, vai falar assim: ó, agora que eu também posso, agora que eu sou empoderada e estou exercendo meu empoderamento, eu não vou ter nenhum relacionamento com ninguém, e se eu tiver, eu vou trair o cara, porque homens sempre fizeram isso. Homens nunca fizeram isso. O que o homem mais deseja é ter uma família, ter alguém que ele possa confiar e que seja digno para que ele construa sua vida ao lado daquela pessoa. O que o homem realmente deseja, a realidade é essa. Você cria uma mentira de que o homem pega todo mundo e que a vida dele é andar por aí comendo gente. A mulher que realmente podia fazer isso é colocada como alguém que não podia, você inverte as coisas e você diz para a mulher que para ela se igualar ao homem em algo que o homem nunca fez, ela tem que começar a fazer aquilo também. E destrói a relação natural e boa entre homens e mulheres, porque a mulher vai ter um comportamento hipergâmico, enquanto o homem que já tinha dificuldade de conseguir alguém vai se diminuir ainda mais e vai falar: não, não vou tentar mais, vou ficar em casa agora. É, jogando meu Uncharted aqui, que eu ganho muito mais. É, a sociedade realmente está muito doente, está muito doente, e eu não sei, enquanto eu falo isso, se tem uma volta. Existiram movimentos que tentaram trazer isso de volta, mas eu acho que a grande maioria se perde em um dos polos. Movimentos masculinistas, eles excluem o papel da mulher muitas vezes. E eu não acho que isso seja bom. Eu acho, não acho que você olhar para a mulher e falar: não, ela é culpada de tudo, então eu vou abandonar isso, eu vou focar só em mim, seja bom pro todo, para a sociedade como um todo, porque você não consegue desenvolver essa mesma sociedade abrindo mão de 50% dela ao menos. E movimentos feministas, é óbvio, né? A gente nem vai entrar neles aqui, porque são o ápice dessa degeneração. Então você tem uma divisão muito grande e você não tem alguém que defenda a boa convivência dos dois, o que defenda que esses problemas sejam tratados. Você tem muito o pensamento revolucionário que a gente falou antes. Olha, a relação entre homem e mulher está ruim, a mulher tem exemplos ruins, então vamos acabar com todas elas, vamos acabar com tudo isso e vamos focar só na nossa visão aqui. Você não tem a visão conservadora de falar: ok, existem problemas, mas antes disso tem todos os exemplos bons do passado que podem ser mantidos, que podem ser resgatados, então vamos acabar com o problema. Que é um problema momentâneo, que é o feminismo moderno de terceira geração, para resgatar a relação entre homem e mulher, a relação familiar, a relação biológica, natural, que é boa e que é a razão da gente estar vivo até hoje, e a razão de tudo que existe hoje, cada pessoa que um dia nasceu nesse mundo. Vamos continuar. Vai ser difícil nos próximos anos, nas próximas décadas, fazer as pessoas entenderem isso, entenderem que a gente analisa a realidade e ela tem que ser analisada e não a nossa visão das coisas. Vai ser difícil fazer. Estamos aqui tentando um episódio por semana, pelo menos nesse podcast é garantido que estarei tentando e tenho certeza que você que ouviu até aqui, que tem interesse nesse assunto, fará o mesmo. Espero que você tenha sucesso e que tudo dê muito certo. Esse foi mais um episódio do Menefrego Podcast. Desculpem se ficou confuso esse final. Eu tô acabando de gravar agora, 4h18 da manhã, tô com um puta sono. Então, caso tenha ficado confuso, me desculpem. Se inscrevam no feed Menefrego Podcast em qualquer aplicativo de podcasts. E mandem e-mail. Eu nunca falei disso porque achei que não mandariam, sempre colocava e-mail na descrição do YouTube ou na descrição do feed. E as pessoas começaram a mandar agora cresceu mais, eu recebi dois e-mails já. Então, se eu tiver uns 5, 6, eu posso fazer um episódio lendo e-mails, lendo histórias. Pode ser histórias ou uma pergunta para responder ao vivo. Manda e-mail que vai ser bem legal. É sempre legal ter essa interação com os ouvintes. Então, se você ouviu, se você gostou, além de comentar o que você achou, quiser falar algo mais profundo, contar uma história sobre isso, menefregopodcast@gmail.com. O endereço está aqui na descrição. Você pode seguir ele. Nos vemos de novo na semana que vem. Semana que vem tem um episódio especial com um amigo meu que eu vou falar com ele, meio que entrevistar. O cara é muito bom. É o cara que mais manja de filosofia que eu conheço. Eu admiro muito ele por isso, que é um cara muito esforçado, que gosta do assunto, que estuda muito, é muito inteligente. A gente vai falar sobre depressão, sobre sentimento de ser inadequado à sociedade e como passar por isso. Vai ser um papo bem legal. Ele vem aqui em casa amanhã, a gente vai gravar e depois eu edito tudo e posto pra você semana que vem. Muito obrigado por terem ouvido, um Feliz Natal para todo mundo e domingo estamos de volta. E dessa turma de alta costura, eu acho que eu sou o que sobrou. Agora, claro, existe um monte de costureirinho por aí agora, né? Sim. Antigamente existiam mulheres maravilhosas Mas de você guerra, sabe o que agora eu só tem acho? vadia. Você sabe o que eu acho? Olha, não, não, não. sem zoeira, Ronaldo. Nossa senhora. Ele não tá zoando, não. Você sabe o que eu acho? Ele tá falando Minha tia trabalha com vestido de noiva, só pra você saber. Peraí, ó. Conhece bem. Sem zoar, deixa o Ronaldo.